vida. Até o céu, o sol e o mar, tudo que eu quero é um bom lugar. Na vida não vou desandar. Pra Deus abençoar. Um brilho no olhar surgiu, a alegria refletiu. Que bom viver sem treta, tio. Um brinde à vida. Até o céu, o sol e o mar, tudo que eu quero é um bom lugar. Na vida não vou desandar. Pra Deus abençoar. A vida é bela pra quem sabe curtir. Salve, função RHK por aqui, fundão Itapevi. Olhe que céu lindo que Deus nos deu. Choveu ou fez sol, bela natureza, meu. Que seu olhar vê, que bom viver. Eu vejo o dia nascer, árvore florescer, fruto vai colher depois de amadurecer. É doce, puro mel, saborear as doçuras da vida. Água cristalina mata a sede dos irmãos. Se o sol estalar, faz mó lua, tô no fundão. Jardim Maristela, a favela ali resiste. Laura insiste, guerreiro gente da gente, com nós assiste. Na domingueira, contente, na goma da coroa, corre, corre no quintal e tal. Prova que a alegria está presente, com moral. O grau é aproveitar cada minuto, mergulho fundo no mar, com lágrimas de emoção. Felicidade pra nós de montão, nos dias da favela. No mundão, quero viver a vida com muita paz no coração. Um brilho no olhar surgiu, a alegria refletiu. Que bom viver sem treta, tio. Um brinde à vida. Até o céu, o sol e o mar, tudo que eu quero é um bom lugar. Na vida não vou desandar. Pra Deus abençoar. Apesar dos pesares, sofrer vários lugares nessa vida, milhares na humildade. Vive pra família, filho, filha, de manhãzinha pra ripa, vai sob neblina. Tira um dia pra curtir com os herdeiros. No céu brilha as estrelas, marcando a volta pra casa, a lua companheira. Fiel das noites de Itapevi, a brisa fresca na rua, é, o rosto sente. Respiro fundo, um bom ar puro, fico contente. Vejo as árvores na praça enfeita, o lugar na fauna e na flora. O Birajara viaja, tira o estresse na pescaria, com alguns merréis pra estadia. Tem alegria, viver a vida é a melhor opção. Eu agradeço a Deus por hoje a refeição e nos conceder a ver o sol do verão se despedir da primavera, aquecendo a terra preta e fértil que alimenta a favela. O seu momento, o outono espera nas flores do jardim. O orvalho congela no frio do inverno que corta os lábios. Mãe natureza, respeita os sábios. Ela, eu quero viver cada amanhecer, porque a vida é bela. Um brilho no olhar surgiu, a alegria refletiu. Que bom viver sem treta, tio. Um brinde à vida. Até o céu, o sol e o mar, tudo que eu quero é um bom lugar. Na vida não vou desandar. Pra Deus abençoar. Você vai ver, chega de morte. Aê, não vai parar no céu quem der falha. Chega de morte. Você vai ver, não vai parar no céu quem der falha. Chega de morte. Pode ser ladrão ou não. Chega de morte. Você vai ver. Chega de morte. Um brilho no olhar surgiu, a alegria refletiu. Que bom viver sem treta, tio. Um brinde à vida. Até o céu, o sol e o mar, tudo que eu quero é um bom lugar. Na vida não vou desandar. Pra Deus abençoar. Um brilho no olhar surgiu, a alegria refletiu. Que bom viver sem treta, tio. Um brinde à vida. Até o céu, o sol e o mar, tudo que eu quero é um bom lugar. Na vida não vou desandar. Pra Deus abençoar.